Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Zaider. E hoje voltamos a tocar mais uma playlist tradicional, a playlist de final de temporada de animes. Dessa vez, a temporada de primavera 2017. Bastante anime bom, música boa. Foi até difícil essa temporada, foi mais difícil escolher a música dessa temporada que na temporada anterior. Ou animes comprometedores, não sei, galera, não sei não, vamos ver. Não xinguem a gente, por favor, galera, por favor. Pelo menos eu não coloquei o Nanatsu no Taizai. E eu não estou falando daquele anime do Meliodas. Cara, aquele foi too much até pra mim, cara. Não dá não. Não, eu que curto muito esse tipo de coisa, quase dropei. Eu só não dropei porque eu tinha uma loura e eu fiquei esperando ela. Mas meu Deus. Bom, mas então, pra vocês que começaram a escutar essa playlist, tá tocando aí de fundo, tá tocando uma música, né, de um anime chamado Renai Bokun, e a música é o Koideai de Bokun Desu, da Wake Up Girls. E do que se trata isso, Zaider? Primeiro um detalhe, Wake Up Girls, vocês vão procurar, tem um anime com esse nome. Tem. Né, o grupo de idols veio desse anime. Enquanto isso, Renai Bokun. Imagina que tem um Death Note que, em vez de matar pessoas, forma casais. Isso é a sinopse básica que vocês vão encontrar em qualquer site de anime. Daí, no caso, tem a Marge, que é um cupido que acaba plantando altas confusões aí, tipo Sessão da Tarde, altas confusões, criando casais aí, brincar ficar criando casal gay. Porque ela gosta. Que é o que ela gosta de ver, né? Mas ela sem querer acaba escrevendo o nome do protagonista lá, daí ela fala, ah, mas não, eu não queria colocar você com ninguém, você é um bunda mole aí, eu não queria você, é que você tem um nome parecido com o do outro cara. Daí eu posso deixar você escolher alguém aí, sem querer, ela escolhe lá a menina, que na verdade já gostava dele, que ela é uma yandere do caralho. É. E depois ela coloca o nome dele. Ela junto forma um trio aí, um triângulo oficial no caderninho aí. E como eles estão junto com o anjo, eles não podem morrer. Então, altas confusões essa parada. É comédia. Zoa com quase tudo, né, desse anime de comédia harém, assim. É, essa obra eu já conhecia, eu já sabia o que ia acontecer. Eu gosto de anime e comédia. Eu me identifico com esse anime por causa do protagonista, o Xará, meu Xará. Se seja, só se fode. Ai, ai. É, mas você queria fazer um triângulo amoroso com... Não com uma yandere, né? Pelo amor de Deus, com uma yandere não, porra. Mas você... Tá maluco? Ela mete a faca em você toda hora, tá doido. Ah, mas você vai estar com uma yandere e você vai estar com um anjo, daí você vira imortal. Não deve ser legal receber uma faca, mesmo que você não morra. Não deve ser bonito, não. Não sei, tem gosto pra tudo, né? Bom, então eu escutei de fundo, né, o Koideai, né, do Bokun Desu, da Wake Up Girls, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra começar, a minha escolha aqui de um anime que eu curti pra caramba. Nossa, eu já adorava a primeira temporada, e de um estúdio que eu amo pra caramba também, o estúdio Bones. Tô falando do Boku no Hero Academia, a segunda temporada. Pra quem não conhece o Boku no Hero Academia, ele fala de um mundo de super-heróis, onde praticamente todo mundo tem alguma habilidade especial, e essas pessoas, né, que têm essas habilidades, elas podem virar heróis. Pra isso, elas precisam frequentar uma escola de super-heróis. Lá eles receberam treinamento, de saber resgatar as pessoas, a parte de ser responsável, etc, né, e ter a licença de super-herói. E nessa história tem o protagonista, né, que é o Midoriya Izuku. Ele é um jovem garoto que, inicialmente, ele não tem nenhum poder. E ele sempre adora os heróis, ele sempre é fascinado, e tem um herói favorito dele, que é o maior herói de todos, o All Might. E um dia ele acaba adquirindo os poderes dele, né, desse cara, e ele acaba mantendo esse grande legado também. Tem que se tornar responsável pra isso. E aí ele acaba frequentando essa academia de super-heróis. E nessa segunda temporada mostra o arco do torneio. E é muito bom. No qual vemos toda essa parte de preliminar, trabalho em grupo e a batalha também. Detalhe que a temporada não acaba agora. Ela será de 24 episódios. É. Com o próximo arco que é legal pra caramba. Ah. É que assim, a primeira temporada ela é fechadinha, certinha, naquele arco. Porque ele realmente dá aquela travada no arco. Perfeito. Nessa não, o arco do campeonato ali, né? Já emenda com a parte dos estágios, né? Isso. Puta, e o negócio vai ficando cada vez mais foda. Essa história só melhora, só melhora. E a música de abertura desse anime é muito legal. Peace Sign, né, do Kenshi Kiyonesu. É bem típica de anime shonen. Aquela coisa agitada, um rockzinho bom, estilo, o coralzinho no fundo também. É uma música que eu gosto, bem marcante pra esse anime. Então é isso, galera. Peace Sign, do Kenshi Kiyonesu. Abertura do Boku no Hero Academia, segunda temporada, escutem aí. すれすれに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け遠くへ行けと僕の中で誰かが歌う。どうしようもないほど熱烈に痛くて目を離した。君が二度と悲しまない夜は終わる。そんな日のになるための歌、転がってくストーリーを守りたいだなんて言えるほど君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい。一人が怖い僕を蹴飛ばして、噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がくしゃくしゃになったって。笑いも懸念も消えてしまう前に、今は触っていたいんだ君の心に。僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう。そうやって青く燃える色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走って行けるはずだ。君と未来を盗み描く秘伝のないストーリーを、かさぶただらけ荒くれた日々が、削り削られ擦り切れた今が、君の言葉で蘇る鮮やかにも現れてく。さなぎのままで眠る魂を、食べかけのまま捨てたあの夢を、もう一度取り戻せ。僕の中で誰かが歌う。どうしようもないあの熱烈に、いざって目を離した。君が二度と悲しまない夜は終わる。そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン、転がってくストーリーを、君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを。 Próximo anime aqui, Busou Shoujo no Machiavellianismo. Basicamente, nós temos uma escola que, entre aspas, é só de garotas. Entre aspas, muitas aspas, porque os garotos vão pra essa escola para serem, como posso dizer, corrigidos. Basicamente, o personagem principal, ele chega nessa escola aí, ele é delinquente, né, o Fudo Nomura. E ele chega lá, ele olha assim, as garotas tá tudo lá, né, de boa. Daí os garotos tá tudo meio com maquiagem assim, cabelo feitinho, né. Ele olha isso, que porra é essa? E nessa escola tem as cinco espadas, que são as cinco garotas que podem carregar espadas, enquanto todas as outras garotas do colégio podem carregar armas, mas não armas cortantes. Elas só podem carregar no máximo um chicote, todo mundo quase usa um bastão retrátil, né, tipo de coisa assim. Ele de cara já vai tretar com o Nigawara Rin, que usa a katana, depois já... com muito ete. É, isso que é legal. Ok, ok. Mas é assim, as cinco espadas vão uma por uma tentando corrigir o personagem principal, o Nomura, e vão sendo derrotadas por ele, e daí acabam meio que se juntando a ele, porque ele é um delinquente, mas é aquele delinquente legalzão, tipo o Yusuke, né? Que também é um delinquente mais legalzão, né? E, bom, a música de abertura é Shocking Blue, da Itomiko, e pra mim é a melhor música da temporada, porque, eu não sei, essa música me chamou muita atenção, e dá pra fazer um mix com a abertura de Cowboy Bebop, Tank, que é aquele toque. Caramba. Essa abertura eu não pulei nenhuma vez. As únicas duas aberturas que eu não pulei nenhuma vez nessa temporada: o Soul Show no Machiavellinismo e Nainai Bokun. São as únicas músicas que eu não pulei na temporada. São as melhores músicas pra mim na temporada. Então fiquem com Shocking Blood e Tomikumi, que eu curti pra caralho, vocês vão ter que curtir também. Ok, escutem aí então. O próximo anime é um anime de RPG também. Ele tá legal, eu gostei. Também. E de uma banda que eu adoro também. O anime é o Grand Blue Fantasy, The Animation. E a música de abertura dele é o Go do Bump of Chicken. Não é o outro Go, não é do Flow. Não, não, não, é outro, cara. Grand Blue Fantasy, o anime dele é baseado em um jogo, né? Um jogo RPG. E ele mostra um mundo de fantasia, no qual nós temos um jovem, o Gran. E lá ele encontra uma jovem garota, a Lyria. E ela está sendo procurada, né, por alguns soldados do Império. Severo e ele decide protegê-la. Essa garota, ela só acaba descobrindo que ela tem umas grandes habilidades de controle de bestas sagradas, basicamente, de destruição, no fim das contas. Mas ela é uma garota gentil, dócil, só quer conhecer o mundo. E ele acaba ajudando ela nessa jornada. E durante essa jornada, ele acaba encontrando vários aliados também, que decidem partir junto, né, nessa grande viagem. Não só por isso, né, tem que lembrar que é coisa do primeiro episódio. Ele acaba sendo obrigado a viajar, porque eles não podem se separar muito. Também, tem isso. E ele é um anime legal. Ele é um anime que ele deveria, na verdade, ter estreado na temporada passada, lá em janeiro, mas como ele atrasou pra caramba, o pessoal decidiu lançar agora nessa temporada. Só que na temporada passada, eles acabaram aproveitando e lançaram um especial, né, dos dois primeiros episódios juntos. Eu dei uma olhada, gostei, né, do que eu tinha visto, e nessa temporada aqui que lançou oficialmente, bem legal, muito bom. Eu curti, eu normalmente não curto muito os más fantasias, assim. Normalmente elas são mais medievais, né? Mas esse é aqueles RPG que eles misturam medieval com um negócio mais steampunk, né? Esse tipo de coisa. Ele é bem baseado em um jogo, né, de que tem lá no Japão, né, o Granblue Fantasy. Eu acho que é pra celular, se eu não me engano. Cara, então, e é legal a história, tá bem animado, né? Eu gosto de todo mundo ali, né, esses personagens são bem carismáticos. Detalhe, você vai vendo os episódios, você vai chegar lá pros últimos episódios que saiu, assim, né? Começa a mostrar assim, um monte de personagem fazendo uns negócios assim que você nunca viu, assim. Então você fala, caralho, isso é tudo opção que você podia juntar com a padre, você não pôde juntar, né? Você apareceu aqui só de graça, só pra você ver que tem, né? É, mas no jogo você deve conseguir jogar com eles, né? Eu acho. Ah, e se falar da abertura, que eu gosto. Da Bump of Chicken, né? Uma banda que eu gosto. Toca muitas músicas de anime. Pra mim ela é bem conhecida, né? Pra quem gosta de anime. Bom, mas é isso então. Go do Bump of Chicken. A opening, né, do Granblue Fantasy The Animation. Escutem aí. Ficou O próximo anime que a gente vai falar aqui é Clockwork Planet, um anime onde a gente acompanha aí a vida de um moleque que escuta tudo, por isso que ele vive com fone de ouvido, headset, assim, com fone de ouvido grandão pra ele abafar o som, e um mundo que foi todo transformado em relógio. É isso mesmo, o mundo foi transformado em relógio, né? Tudo é feito com engrenagens, mas que ainda tem terra e água, plantas. É um negócio completamente maluco, né? Essa é a ideia, mas é isso mesmo. E essa ideia veio da cabeça de um brasileiro. Tinha que ser, maldito. Pra quem não sabe, ele é baseado no Light Novel, escrito por Kamiya Yu e Himana Tsubaki, que eu não sei quem é, que eu nunca ouvi falar. De qualquer jeito, Kamiya Yu é um brasileiro, viveu a vida inteira no Japão, então ele sabe português, mas não muito. Aqueles caras que passou muito tempo num outro país, aí vai falar o português, fala meio truncado, assim. É o cara do No Game No Life, né? E ele é autor do No Game No Life, exatamente. Ah. De qualquer jeito, tem esse moleque aí, que escuta tudo, daí cai nas mãos dele, basicamente, um autômato, né, que é uma boneca basicamente, feita também tudo de engrenagem, mas ele tá quebrada e como ele escuta lá o som, a boneca não faz um barulho esquisito lá, ele abre ela, arruma onde tá o som esquisito, ela acorda e acaba se tornando dele. Isso tudo, daí, né, tem um monte de trama política, né, e parece, tem a menina lá que é uma gênia, da mesma idade dele, tipo, os dois, cada um tem uns 12, 13 anos, alguma coisa assim. Por aí. E ela é um gênio, tipo, sabe, planta de corda, assim, de máquina, reconserta tudo de olho fechado, não sei o que, e ele não consegue consertar nada, sei lá, ele por acidente conseguiu consertar aquela boneca, só que ele consegue escutar as coisas e pensar em soluções, mesmo que ele não consiga executá-las, e nem entender realmente o que ele tá fazendo, ou seja, é um outro tipo de, também, de pessoa gênio, aquela que faz sem entender. Ele se junta aí, um monte de política aí, com muita luta contra um monte de robô, sempre um monte de robô, ou seja, você vai ver um monte de robô sendo destruído nesse anime, discussão, e um pouco de ete também, porque ete sempre é bom. Afinal, o autor de No Game No Life, que tem bastante ete, claro que vai fazer outro negócio com bastante ete. Eu confesso que eu não gostei desse anime, cara. Não? Eu curti. Eu já tinha lido o mangá. A premissa inicial é legal pra caramba. Fala assim que a Terra parou, né, de se girar, né, o centro magmático parou, aí ela veio alguma pessoa, um gênio, e botou todas as engrenagens. O cara chamado Y. Isso. E botou engrenagens no planeta pra fazer o planeta voltar a girar, tá, funcionar. Voltou a vida. vida, né, Tanito? Mas à medida que a história vai acontecendo, sei lá, tem um monte de coisas meio abordadas meio rapidamente, meio raso. Eu não sei se foi pela escolha do anime, assim, que o anime ficou corrido aí. Eu acho que o anime que não ajudou muito, não, viu? Eu não gosto do estúdio também, o Shebeck, cara. Eles fazem umas cagadas, um monte de coisa. A impressão que eu tive, assim, que o negócio, ele podia ser melhor, mas eles quiseram adaptar o máximo de coisa possível num anime só. Aí ficou meio corrido. Ficou raso, um monte de coisa. Né? Ao contrário de que fizeram com outro trabalho do Kamiyu, né, que é No Game No Life, que tá redondinho, né, que é... Esse ficou ótimo. Né? Esse daí parece que não, eles vão fazer um monte de coisa rápido, logo, vamos colocar tudo que der, sendo que eles podiam ter feito um pouco mais. Mas eu, como eu não li o Light Novel, que é o principal, né, então não tem como saber, apesar de que o Light Novel tá pra sair no Brasil, se não me engano, e daí eu vou ler. Será? Mas a música de abertura é pelo mesmo nome do anime, Clockwork Planet, cantada pelo Flipside, que é uma banda que eu adoro, desde Rayugan. Ah, o Rayugan? Qual temporada? Todas as aberturas são do Flipside. Oh, então é legal. Eu curto muito. E a cantora da abertura, de Yoshino, eu adoro ela. Ela faz Love Live, ela é a Ellie de Love Live. Ela fez Shinfogear também. E se você parar pra escutar as músicas dela em Love Live, escutar as músicas dela em Shinfogear, escutar as músicas de Flipside, você não reconhece ela. Ela canta diferente, cada um desses animes, cada um desses negócios, né? Meu Deus, hein? Bom, de qualquer jeito, escutei Clockwork Planet do Flipside. Escutei aí, então. próximo anime, pra mim é um anime que foi uma boa surpresa. Caramba, eu não dava nada desse anime. Não? Não, porque, olha só, é um anime CG da Toei. Imagina. Ah, mas se a história foi boa, no quê? Então, mas é, primeiro ponto, anime da Toei. Anime da Toei, a grande maioria, são tudo uma porcaria, cara. Na boa. A não ser que se for carro-chefe. Em CG, eu não curto tantos animes em CG. Geralmente são muito toscos os CGs. Esse tá ok, esse CG. E eu gostei por quê? Porque a história é boa. Porque o que é a história? A história basicamente mostra a ideia de um primeiro contato da humanidade com um ser de outro mundo. Um ser de outro mundo que diz que vem de um local chamado anisotrópico. Mundo anisotrópico. Nessa história, aparece do nada um cubo gigantesco, o Kado, que ele tem 2 km por 2 km por 2 km, né? Cúbicos. Ele aparece vindo do céu, ele acaba caindo no meio da cidade de Tóquio, ele absorve, né, o que tá lá dentro. É, ele cai em cima de um aeroporto, quando tinha um avião transitando. É, mas ele não destrói. Ele consegue ser absorvido e entra dentro daquele mundo, né, do Kado, né? E por fora, ele é invulnerável, é impenetrável, ninguém consegue entrar, e pra sair, leva um tempo pra poder sair. Ele é tipo um grande computador também, entrando e fazendo processamento. Quem tá lá dentro, tá dentro de uma realidade muito complexa, e pra liberar isso, leva um tempinho. É só que dentro desse cubo, acaba saindo um ser chamado Yahakui Zashunina. Nome difícil, né? Ele é uma figura bem humanoide, parece um humano, mas ele é um ser de outro mundo. Na história mesmo diz, né, que ele criou aquele corpo, né, no fator do ser humano, pra que eles pudessem se comunicar melhor. Tanto que a primeira comunicação que ele tentou fazer, ele quase matou o cara, porque ele tentou de outra forma, né? Até ele pegar, não, eu preciso tentar colocar isso na linguagem que eles entendam, né? Então ele parou, aprendeu o japonês e começou a poder falar com o personagem lá principal. Pois é. Aí ele surge e ele acaba estabelecendo contato com seres humanos, com o governo, com o protagonista, que é o negociador do governo, que é o Kojiro Shindo, e ele acaba oferecendo vários tipos de conhecimentos, né, para a humanidade, para ajudar na aceleração da evolução humana. Então, é interessante essa ideia de que vai vir um ser de outra realidade, de outro mundo, e vai te oferecer conhecimento, né? Isso vai ser benéfico pro ser humano, mas antes disso precisa todo mundo estabelecer negociações, contato. Ele entrou em contato com o Japão porque ele achou o país melhor, né, pra entrar em contato. Aí vai vir a invejinha de outras nações, porque só o Japão tá recebendo toda essa informação, e ele não, depois ele quer que seja espalhado pra tudo isso. E tem todas as intenções desse cara também, a gente tem que ver, porque ele tá querendo espalhar tanta informação boa pra os seres humanos. Então a história vai se desenrolando bastante. Tem bastante, então, essa coisa aqui de informação crescendo, é bom pro ser humano, mas até que ponto é bom, porque o ser humano poderia crescer muito bem sozinho sem tudo isso. Então deve ter alguma coisa por trás disso. Aí a gente fica um pouco atrás também. Então a história vai se desenvolvendo bastante. É uma coisa bem política, uma coisa bem filosófica. Tem muita coisa boa, né, nesse anime, cara. Que pra mim foi uma coisa bem surpreendente. Eu curti esse anime e tô curtindo. Até onde der pra ver ele. Ele já tá acabando, uma pena, né? Quando já sair essa playlist, ele já acabou. Né? Infelizmente, mas é um bom anime que vale a pena assistir. Assim, se você não curte muito trama política, no anime não é pra você. Você vai achar ele um anime um saco. Mas pra quem curte esse tipo de trama política, nossa, velho, vai ser amarrado esse anime. Porque tem muita trama política. O negócio não é só o ser chegou aí, é maravilha. Não, é o ser chegou aí num mundo realmente como o nosso, onde vai realmente acontecer várias coisas dos governos, porque senão aconteceria. Ah, vamos brigar pelos conhecimentos, sendo que é pra espalhar o conhecimento igualmente, mas eles vão querer pegar todo o conhecimento pra eles e não espalhar pras pessoas, esse tipo de coisa. E a música, ela é uma música chamada Tabishi, da Mao. A Mao, né, que é uma... Bom, pra quem gosta de Tokusatsu, já sabe quem é a Mao, né? Ela fazia a Gokai Yellow, do Gokaiger. E, na verdade, ela é uma seiyuu. Exatamente. Que eu nunca acerto quando ela tá atuando em alguma obra. É porque... Assim. Cara, é a Mao. Ela faz umas vozes bem diferentes. Ela não faz a mesma coisa, assim, realmente, cada... Pois é, cara, porra! Você vai ver que o Kyurendia, ela é a Rosa. Que a Rosa é um robô. Não, é a Yellow. Não. Kyurendia, ela é Rosa. Ah, não. Kyurendia, tá. Então... Kyurendia, a Sentai atual. Assim, no Gokaiger ela fazia a Yellow, que era tomboy, né? E aqui no Kyurendia é mais a Rosa. Que é uma sonhadora. E a voz é completamente diferente. Nos animes que ela faz, uma voz... É muito doce, de personagem suave e tal. Né? Eu nunca acerto. Então, mas ele tá tocando essa música. Embora eu prefira mais a ending, né? A Ei no Kotai, cantada pela Haruka. Mas essa música não tem versão completa ainda. Porra, só vai sair em julho, a versão full. Porra, que merda. Mas a opening eu gosto. A opening eu prefiro mais a ending. A opening, só que assim, às vezes ela parece que tá no mesmo tom, alguns momentos, né? A melodia parece a mesma, o tom de voz parece o mesmo, o refrão parece o mesmo, alguns momentos. E ainda põe aquele efeito, assim, de que, ah, parece que são duas pessoas cantando, mas é só uma, é mal, né? Então, mas é legal, vai. Mas ele vem de um anime que é muito bom, vale a pena ser visto. Mesmo com aquele preconceito inicial que eu tava tendo, eu adorei esse anime. Então, escutem aí, Tabishi, da Mal, opening do Seikatsuru Kado. Escutem aí. Bem, a próxima aqui, nós vamos falar mais de Eti. Escolhi muita coisa aí com Eti, né? Não, quando eu vi a temporada assim, vou deixar pro Zed, eu tenho certeza que ele vai escolher esse anime, porque é a cara dele. Bom, o anime que eu vou falar é Erumanga Sensei. É um anime que basicamente em torno de um autor de light novel, que ainda tá no colegial, chamado Masamune Izumi, e a sua irmãzinha, que virou Hikikomori, porque os pais morreram. Eles eram filhos únicos e aí os pais deles se casaram e morreram quase que logo em seguida, né? É um negócio meio trash, né? E por causa disso ela se trancou no quarto e ele nunca mais viu ela durante mais de um ano, né? Que é a irmãzinha dele, que é a Sagiri. Até que ele descobre que a irmãzinha dele é o cara que chamava Erumanga Sensei, que fazia as ilustrações dos light novels dele. Bom, de qualquer maneira, a história vai já em torno dele, que vai se tornar um harem, porque ele daí conhece outras autoras de light novel, né? A Yamada Elfo, que eu adoro a Yamada Elfo, a Senju Muramasa, que adorava ele. Entre outras coisas, a a menina que quer fazer a Sagiri ir pra escola e quer virar amiga dela, só que ela nunca viu a menina na vida. E ele gosta muito da irmã, do jeito realmente ele gosta dela, queria casar com ela. Basicamente isso. É divertido, tem várias reviravoltas aí, um harem básico aí com bastante ete e risadas. Fora também que tem bastante referências, que nosso querido Capitão América ia adorar ficar apontando, referência. Eu entendi a referência, olha a referência. Pra começar, é do mesmo autor do Ore no Imoto, né, cara? Então os personagens de Ore no Imoto às vezes aparecem dando uma pontinha ali. É, e isso é um dos maiores, que parece muitos light novels, como eles estão no mundo de light novels, né, assim, eles, de criação de light novels, não sei o quê. Então, ele tá sempre referenciando uma light novel, outra light novel ali, né, eles passam numa livraria, tá cheio de light novel, daí você vê lá, você vê Toradora na estante, você vê vários light novels bem conhecidos, você vê ali nas estantes, né, vê eles lendo esses light novels, assim, mesmo que eles não falem o nome diretamente, às vezes, sempre aparecem esses light novels, é muito legal isso, então, bastante referência. É verdade, E a música de abertura é Hitori Goto, da Clarice, que fez bastante aberturas de animes, né, inclusive fez aberturas de Ore no Imoto e Madoka Mágica. Olha aí. Eita. Bom, então, Hitori Goto, da Clarice, opening do Eromanga Sensei, escutem aí. Hitori Goto da yo, natsukashi koto kikanai de yo ne, kimi no koto da yo, demo sono saki wa iwanai. Yeah. O próximo anime é a segunda temporada do Uchu Ten Kazoku, do Eccentric Family. Você pode acompanhar em inglês também esse título. Anime do PA Works, que eu gosto desse estúdio também. Também adoro esse estúdio, faz muita coisa boa. É, mas o que que fala o Uchu Ten Kazoku? Ele mostra a vida de uma comunidade de tanukis. Tanukis, aqueles bichinhos guaxinins da vida. E na cultura japonesa, né, os tanukis, ele tem habilidades de ilusão, de transformação, sim, né? Se transforma em humanos, por exemplo. E aqui a gente mostra, então, ver essa comunidade de tanukis e uma relação entre eles, né, com humanos e também os tengus, também. Os seres divinos que dominam o céu. Aí, nessa história aqui, a gente vê como esses tanukis tentam conviver em paz na sociedade humana, e tem um protagonista que é o Yasaburo Shimogamo, que é o terceiro filho da família Shimogamo. Ele é um cara bem esperto, um cara bem liso, todo mundo procura ele pra tentar resolver algumas situações estranhas, e o pai dele já acabou morrendo, já morreu, ele virou sopa de uma comunidade que gosta de comer tanukis. Medo de todo mundo da comunidade tanuki. Eu não quero virar sopa. E aí, esse cara aqui, ele tem uma família que também tem alguns probleminhas. Tem um irmão, por exemplo, que se transformou em sapo e não consegue mais se transformar. Tem um outro que gosta de tecnologia. Tem um outro cara, o irmão mais velho, que tenta dar comando, assim, não consegue. E tem a mãe também, tem pequenos probleminhas. Uma história engraçada em alguns momentos, outras coisas tristes. Aí, junto também tem outras pessoas próximas a ele. Tem, por exemplo, um velho Tengu, né, o professor Akadama, e uma jovem mulher também, que ele gosta bastante, a Benten, que ela tem habilidades de Tengu também, que ela conseguiu aprendendo, então ela sabe voar, por exemplo. Aí temos na segunda temporada mais desdobramentos das coisas que aconteceram na primeira, com esses tanukis aprontando bastante, personagens voltando, pensando que eles foram embora, eles voltam pra atrapalhar a vida dele, e a vida dele, do personagem, tá no enrosco danado agora. É legal, é divertido, como eu falei, tem muitos momentos que são emocionantes. Esse episódio final hoje não saiu, mas até se sair a playlist deve ver. Parece bom pra caramba. Eu espero altas coisas dele no finalzinho. Tem momentos bons, viu, cara? Tem momentos tristes que são conventos, eu já falei. Então vejam esse anime. Na minha opinião, é legal. E a música que vai tocar aqui, na verdade, é a ending. A opening é legal, mas eu acho a ending bonita. É a música chamada Moon River, da Fana. Eu gosto dessa cantora. Ela tem uma voz legal, caramba. Eu já vi outras músicas dela também. Tipo a opening do Kobayashi sendo meio de Dragon, é ela que canta, por exemplo. Que você escolheu na última temporada até. Porra, eu gosto dela, então. E a música é bem melódica, bonita, né? Vale a pena. A opening é mais marcante, mas eu prefiro mais a ending. Mas esse anime já é um anime que eu esperava bastante. Já tinha visto, assim, em outras temporadas. Vai sair a segunda temporada. Opa, opa, opa. Vamos ficar de olho quando sair, então. Porque é um anime da PA Works que eu gosto bastante. Então eu acho que vale a pena ser visto. Vejam. Primeira vez a primeira temporada. Depois vejam a segunda temporada. Que é bom. E com músicas boas também, viu? Bom, mas então é isso. Moon River, da Fana, a ending da segunda temporada do Uchu Ten Kazoku. Escutem aí. Próximo anime, nós vamos falar mais de poderes e saindo da parte do Eti, finalmente. Oh, yeah. Enfim, nós vamos novamente falando de poderes, porque Sakurada Risetto, ou como a tradução original é Sagrada Reset, ou tudo, mas é meio estranho pensar em Sagrada, né? Uhum. De qualquer jeito, a história é ambientada na cidade de Sakurada, onde a maior parte da população possui poderes especiais. Ali tem um garoto no ensino médio chamado Asaikei, que ele tem um poder de lembrar perfeitamente qualquer coisa, ele tem aquela memória, super memória de elefante, como a gente diz, né? Só que... memória fotográfica. Só que ele realmente não esquece nada, é foda. E ele se junta com uma outra garota chamada Haruki Misora, que ela tem o poder de resetar. Ela pode fazer um save point e depois de algum tempo ela resetar para esse save point. O único problema é que tudo reseta até ela. Ela também reseta, ou seja, ela não lembra o que ela fez todo esse tempo que passou. Só que, por causa do poder do Asaikei, ele mantém todas as lembranças quando acontece um reset, né? E, bom, esse reset que ela tem só no máximo 3 dias. Então, ela salvar hoje, por exemplo, que hoje é segunda-feira, ela pode, até quinta-feira ela pode resetar. Ela reseta para esse ponto. E ela só pode resetar depois disso. Ela só vai poder salvar de novo depois de 24 horas. Ou seja, só vai poder salvar de novo na terça-feira, né? E daí mais 3 dias no máximo que ela pode, ou ela pode desde um minuto falar, ah, salva, reseta. Até 3 dias. É a limitação. Enfim, eles fazem parte do clube de serviço da escola deles e basicamente usam as suas habilidades para resolverem alguns casos pro clube. Só que não é só isso também, né? Tem uns detalhes que assim, ah, acontece o caso, daí eles vão resolver. Ele é um cara muito inteligente, que ele pega, ele vê tudo, assim, todos os negócios que aconteceu, tipo, daí ele usa o reset pra desfazer o que aconteceu, ou pra começar a fazer uma outra coisa, então, tipo, acontece uns 3 resets pra ele conseguir resolver um negócio, sabe? E é um negócio, é meio estranho o jeito que eu tô falando, porque é meio por cima pra explicar esse anime, que ele é tão cheio de detalhes, né? Que se eu ficar detalhando as coisas, eu vou dar muito spoiler, o que não é legal. Esse anime. Eu gostei desse anime. Tá, tem alguns momentos que ele é meio monótono, tá? Mas assim, ele... Ah, sim. Na verdade, tem um episódio, eu acho que é o 11, que eu não consegui assistir direito. Eu comecei a assistir pulando, porque ele é bem um filler, assim, bem monótono, né? Assim... Ah, sim, é. Então, mas tem alguns momentos que ele é instigante, até você ver como o pessoal usa o poder, o cara saber usar bem o seu poder e tentar ajudar outras pessoas. Embora ele seja bem frio e analítico. É legal que tem uma hora, eu não vou falar quando que isso acontece. Mas tem uma hora que ele chega até morrer uma vez antes de dar um reset. Agora, quando isso acontece, vocês vão saber se assistiram o anime. Uhum, pois é. Enfim, a abertura chama Reset, cantada pela Makino Yui. É bem gostosinha, assim, mas eu escolhi a música mais pelo anime, que eu curti muito o anime. Então, mas eu gosto bastante da música, ela é bem serena, bem... Eu também gostei, embora eu prefira mais a Andy desse anime, mas é legal. Mas é que eu mantive o negócio, se eu escolher vocal feminino... Só porque é uma garota, né? Uhum. Tem que manter o padrão, né, de playlist, né, Osaide? É, exatamente. Bom, então Reset da Makino Yui, opening do Sakurada Reset. Escutem aí. Bye. O próximo anime é um anime que, nossa, eu adorei. Muito bom, muito bom. É o Recreators. O que que trata o Recreators? Ah, nessa história a gente vê como tem vários personagens fictícios que vieram de games, livros, animes. Light novels. E eles acabam ganhando vida no mundo real, né? No nosso mundo real. Eles vêm junto com seus poderes e tem toda a sua história de vida e os problemas, consciência deles sobre o mundo deles. E inicialmente eles ficam bastante confusos sobre as suas existências, né? E como que eles foram parar no nosso mundo, descobrindo que o mundo deles foram criados apenas por puro entretenimento, ou seja, algum mundo deles tem bastante guerra, bastante sofrimento, pessoas morrendo, eles tendo que lutar, né, por suas vidas, e na verdade eles descobrem que foi um ser, um criador que foi lá, um autor, e ele criou por puro entretenimento, até pra vender. E como é que ele ia achar que, pô, as pessoas são sádicas, não é justo esse negócio, eu tenho que sofrer, e aqui as pessoas só se entretêm por causa disso. Então, quando eles encontram seus criadores, achando que esses criadores são deuses, na verdade são apenas pessoas comuns, e eles acabam tendo um grande choque de realidade. Alguns acabam compreendendo isso, outros acham injusto, né, toda essa parte. E ao mesmo tempo, vários desses personagens acabam se juntando contra a grande vilã da história, que é uma garota de roupa militar que quer destruir o mundo. Então a gente vê uma história cheia de ação, reflexões. Sim. No meio de tudo isso, a gente tem o personagem principal, que aparentemente, quando você vê no começo, não tem nada a ver, ele só caiu ali de bandeja, né? Pois aí é. Depois vocês vão descobrir por que realmente que ele tá ali, né? Porque ele tem realmente ligação com tudo isso, uma ligação muito mais profunda com tudo isso do que você poderia imaginar. Eu confesso que teve alguns momentos que, cara, eu tive que parar pra pensar. Tipo, a Dama Roshujo, quando ela aparece. Quando ela nota os problemas que ela tava causando. Meu mundo é tudo de boa. Eu lanço minha magia, todo mundo é purificado, todo mundo fica feliz. Aí quando ela vai ver no mundo real, tudo destruído, sangue espalhado por tudo que é canto, ela machucando a galera, porque ela iniciou a briga, né? Então, assim, caralho. Sim. É muito bom isso, assim, ó. Cada personagem, assim, tem várias facetas, assim. São bem construídos. Exatamente, bem construídos. Todos são bem construídos. Do mais, assim, básico, assim, do personagem que menos aparece até o do mais manipulador. Eles são muito bem construídos. E um detalhe, o que é legal, assim, né? Tirando as partes de construção dos personagens, é legal se notar as referências também. Porque, assim, todas são histórias originais dentro daquele mundo, assim, né? Tem nenhum personagem, tipo, não tem um Goku ali que você conhece. Mas tem, assim, personagens que você fala, cara, ele com certeza foi baseado não sei em quem, né? Tipo, garota mágica, ela foi baseada em todas as garotas mágicas que você vê por aí. vendo os animes de garotas mágicas, né? Tem um cara com um mecha gigante, porra, deve ser algum Ganda na vida. E o personagem dele é bem nos estilos do personagem de Ganda, assim, personagem principal de Ganda, assim, mas... Pois é, então... É, você tem aquele cara lá com o espírito que fala, porra, você veio de Shaman King, porra. Falar que ele vem de Shaman King é perfeito. Ou algum Persona, ou algum Jojo, não sei. Então... É, você mistura os três, pode né? Pode ser, pô. Né? Então, é confuso. Você nota que eles fazem referência a várias coisas, assim, nesses personagens. Pois é. E é bem legal de ver. E é legal ver os criadores também, né? Também, também. Eles refletindo também, né? E como eles podem ajudar os personagens nessa história toda. Ou alguns que se fodem, a gente nem viu o cara, né? Uhum. Verdade, verdade. Já chega lá e já se fodeu. Aham. Né? Uhum. E o pior, esse anime não tem, não mostra pra sair nos próximos episódios. Eu fico maluco. Não mostra, não adianta. E esse anime vai ter 22 episódios, porra, vai continuar ainda. Não. Eu não sei o que esperar, mas... Também não sei. Ah, mas esse anime é legal. E a música de abertura? Nossa, eu gosto dessa música de abertura. Porra, ela parece meio eletrônica em alguns momentos. Ela já tem um começo bem forte de ritmo, né? A Gravity Wall, cantada por Sawano, Hiroyuki, NZK, Chelly e Jamie. É legal pra caramba. Vale a pena ficar escutando essa música toda hora, porque é muito boa. Vindo de um anime que é muito bom mesmo. Surpreendentemente ótimo. É, o único problema dessa música é que o anime é muito, muito foda. E eu quero ver o que acontece. Exatamente. É, o único problema daí, caralho, eu escuto a música ou vejo o anime. Não, eu quero ver o anime loucado. Mas a música é boa mesmo. Pois é. Bom, mas então é isso. Gravity Wall, né? Cantada por Sawano Hiroyuki, NZK, Chelly e Jamie. Opening do Recreators. Escutem aí. encerrar minha lista, outro anime de PA Works. Grande PA Works, fez muita coisa boa na nossa vida. E mostrando mais um dia a dia aí. Sakura Quest, que basicamente é um anime onde uma garota não conseguia porra nenhuma. Tá tentando conseguir trabalho normal, porque ela não conseguia na agência de idol, essas coisas. Por uma ironia do destino aí, ela chamou ela pra ser a rainha de uma cidade interior. Trazer turismo pra cidade, essas coisas. E ela não queria ir pra cidade interior de jeito nenhum. Mas vou ganhar dinheiro, mas vai ser um dia só. Eu vou lá, né? De boa. Chega lá, ela descobre que o contrato é de um ano. Depois de várias reviravoltas, ela acaba aceitando esse trabalho. É aquele estilo PA Work. Você vai ver o dia a dia dela com as outras garotas que ela conhece lá e acabam se tornando amigas. Elas vão tentar fazer de tudo pra trazer as pessoas, né, como turismo pra cidade, tentar alavancar a cidade que tá cada vez mais diminuindo. Esse anime, o pessoal fala que ele faz parte de um conjunto de animes da PA Work, que o foco é a valorização do trabalho. Em que você trabalhar, você ralar, é mais importante você demonstrar como seu esforço é gratificante, né? Teve o Hanasaku Iroha, né? Muito bom. Falava de uma garota que trabalhava num resort, né? Da avó. E por meio de trabalho mesmo, ela se esforçando, ela consegue valorizar mais, né, o trabalho. Também teve depois o outro, Shirobako. É muito bom. Que fala de um estúdio de animação, como você valoriza o trabalho, né? Dentro dessa área de produção de anime. E mostra várias facetas, né, de áreas de trabalho dentro. E a protagonista, sim, que ela tem um trabalho que parece que ela não gostava em alguns momentos, mas mostra como é muito importante nesse setor. E por fim, agora tem o Sakura Quest, né? Mostrando como se ela não ajudar, se ela não se focar no trabalho ali dentro da cidade do interior, a cidade do interior vai sofrer bastante. Então, ela precisa trabalhar muito junto com as outras amigas também, que querem o bem daquela cidade. Atrair o potencial turístico ainda mais, porque esse é o foco. Se você não trabalhar, coisas boas não virão. E tem aquele detalhe que a cidade já tá cheio de idosos que já não estão mais ligando pra isso, né? Tipo, meus filhos foram pra Tóquio, né? Não tô cuidando aqui do meu negocinho porque é o que tem pra mim sobreviver agora e logo eu vou morrer e meus filhos já têm a vida feita, não me importo mais. E depois de um tempo ela tá se importando mais do que as pessoas que estão vivendo nessa cidade, se conformando como tá a cidade. É um bom anime, assim. Se você viu Hanasaku Iroha e você viu Shirobako, se gostou, você vai gostar de Sakura Quest. É muito bom. Bem, eu não vou falar da abertura, né? Não vou colocar a abertura, ela é legalzinha, mas eu gostei mais da ending, que chama Flecha, do No Name. É uma música bem relaxante, assim, bem nesse estilo também do anime, que é bem relaxante, assim, uma música mais relaxante, aquele clima de interior, assim, é gostosa de se ouvir essa música. Quase sempre que, assim, normalmente eu, quando acaba o anime, eu pulo pra ver se tem nos próximos episódios, daí não, eu deixo tocando o encerramento, vou ver alguma coisa, assim, só escutando o encerramento e depois eu volto pra ver se nos próximos episódios, assim, quando tá acabando. Então, Flecha, do No Name, a ending do Sakura Quest. Escutem aí. ついていけるのかな？ペアカリ花 ついてる fechar esta playlist, vamos tocar a música do anime que pra mim foi a sensação dessa temporada. Que eu só vi na rede social um monte de informação disso aqui. Eu vou dizer que eu não assisti porque eu já li essa parte do mangá. Eu também. Eu peguei e não assisti o anime. Não, eu já conheci o mangá porque eu tô autorizado no mangá e eu fui vendo o anime também, cara. Eu gostei do anime. Eu tenho pena de quem não leu o mangá porque foi pegando spoilers sem a vontade, cara. E assim, às vezes spoiler indireto. Indireto não. O cara fazia de propósito. Vou tacar umas coisas assim que é spoiler, mas ele não vai entender a piada. É tipo o pessoal que via Game of Thrones, né? E pegava os spoilers do livro, né? É, mas ele não taca spoiler na tua cara. Ele não fala assim, é isso. Não, assim, vou tacar uma piada de duplo sentido, que na verdade é um spoiler. Então quem não viu o mangá, cara, puta, pegou os spoilers no fim das contas. Né? Absorveu o spoiler. Mas, cara, eu estou falando da segunda temporada do Shingeki no Kyojin, né? O Attack on Titans. Que pra quem ainda não viu o Shingeki no Kyojin, já foi a sensação há 4 anos atrás da primeira temporada. Tanto tempo depois, né? E o Shingeki no Kyojin, a gente mostra que tem a luta da humanidade contra os titãs. Titãs são criaturas humanoides que comem humanos. Eles não comem porque você tem vontade fisiológica, somente porque comem e deixam os outros seres. Só tá com os humanos. E os humanos, eles moram confinados em grandes muralhas, numa cidade bem cercada, gigante, e eles têm aparelhos assim de ganchos e arco comprimido e espadonas que conseguem atacar esses titãs e só conseguem matar os titãs se fizer um corte bem feito na nuca, né, desses titãs. Fora isso, vê os titãs e atacam, matam, comem, né, qualquer um que sentirem vontade. E aí a gente vê nessa segunda temporada altas revelações impactantes, novos titãs mostrando as suas caras e a desconfiança de alguns aliados também. Eu lembro quando eu vi essas partes no mangá, nossa, que cara. Pariu. E ele termina com a promessa de uma terceira temporada que vai começar ano que vem, 2018. Não vai ter tanto tempo agora. Então tá bom. É, já foi oficialmente anunciado. Então, pelo menos, você sabe que ano que vem vai ter temporada. Isso. E um arco bem interessante. Muitas reviravoltas. Eu acho que vai ser legal. Mas essa segunda temporada foi muito bom. Eu confesso que, à medida que eu assisti essa segunda temporada, eu fiquei fazendo uma coisa que eu geralmente não faço. Mas eu fiquei vendo vídeos de reação do povo após ver um episódio. E em alguns momentos acontecia cada cena-chave e via assim, não. Oh, oh my god, oh my god. Aí tava aquele momento de clímax, aí aparece aquela cena assim, to be continued. Ah, droga. Cara, foi muito divertido. Aí junta um monte de vídeos assim de pessoas reagindo, aí você vê cada reação diferente do povo. Não, meu Deus do céu. É tipo a gente com Recreators, né? Tipo, acaba né, os episódios daquelas partes, puta que pariu, e a gente não sabe o que acontecer, porque o negócio é original. Aqui pelo menos a gente lê o mangá, né? Então, mas do Shingeki você já sabe pelo menos o que vai acontecer no próximo episódio. E pra quem lê o mangá já sabe o que vai acontecer, pelo menos isso. Mas assim, foi um anime sensação. Eu gostei bastante, eu já gostava bastante da primeira temporada, eu já acompanho mangá, eu gosto do mangá, embora ele tenha umas partes confusas, mas ele tem umas coisas que são muito boas. E a música, cara, a música a sensação da temporada é o Shinzo Sasageyo, do Linked Horizon, um refrão muito bom. Sasageyo, Sasageyo, Shinzo Sasageyo, cara, entreguem seus corações, cara. Sim, comandante, eu entrego meu coração pra você. Ainda não é tão boa quanto a primeira abertura, né? Tá, não é tão viral assim quanto a primeira, mas é legal. Eles vão tentar. Tá, né? Eles vão tentar, até a última temporada que sair disso aí, eles vão tentar fazer uma abertura tão impactante. Não, mas é boa, pô. Por exemplo, a cena legal é quando vê o comandante, ele gritou assim, o título da música, Shinzo Sasageyo, entreguem seus corações, sei, comandante, vamos entregar, porra. Mas então, é isso, vejam e esperem a terceira temporada. Mas vamos terminar a nossa playlist aqui. Não deu pra falar de todos os animes da temporada, porque senão a playlist fica gigante. Tem outros animes que eu gostei, alguns, a segunda temporada do Sayonara Heroine no Soda TKT, tá, o Saikano, que eu gostei. Tem um que eu gostei muito, que é Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho, lá de bruxa, lá. Ah, sim, negócio. Eu acompanhei um pouco do mangá, eu achei legal. Segunda temporada do Shingeki no Bahamut, que eu gosto do Shingeki. Sim, muito bom, que continua também nessa temporada. Tem o Shumatsu Nanishi Tematsu Kai. Nossa, muito foda também. Esse é legal, é muito triste em alguns momentos, tô esperando mais tristeza. Também tô, acho que é foda, também tô. O Alice Tozoroku, que eu curti com esse anime, o Natsume, o Jinchō, sexta temporada, eu gosto. Terceira temporada do Kyokai no Rin, achei legal. Tsugumomo até que foi ok. Foi legal, eu gostei também. Achava pior? Eu não tinha colocado na minha lista, daí eu vi o pessoal falando assim, daí eu falei, tá cheio de gente, eu falei, ah, vou assistir. É, então, até que ele foi ok, vai. E tem o Yu-Gi-Oh! Vrens, cara, que tá legal, cara. Tá legal, eu peguei pra assistir, assim, porra. Eu não tô entendendo porra nenhuma da... Eu também não, e tá legal. E olha que eu nem acompanho Yu-Gi-Oh!, cara, pô. É que assim, tipo, eu parei de jogar Yu-Gi-Oh! Em 2006. Tipo, só vi a primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Olhando, eu tô vendo assim, caralho, ele tá usando as regras mais direitinho, mas eu não tô entendendo porra nenhuma dessas regras. Yu-Gi-Oh! Vrens me fez começar a reassistir a primeira Yu-Gi-Oh! No Netflix, que tem lá no Netflix, dublado, português. Sim. Me fez jogar o Yu-Gi-Oh! Links lá no celular. Ah, sim. Fiquei empolgado, dá vontade de voltar a jogar, mas não tem dinheiro. Então jogo assim no celular, que não gasto porra nenhuma. Pois é, então, tem alguns animes que eu gostei nessa temporada, então achei ok, de boa, mas é isso. Pena que não deu pra falar dos outros, né? Uma pena, senão a playlist ficaria gigante. Né? Bom, mas é isso, vamos terminar essa playlist. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. Fala aí de ter outro anime que a gente não comentou, comenta aí. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Terminar essa playlist. Muito obrigado, Zayder, por participar, falar de alguns animes, alguns... Prometo que na próxima vez eu não escolho tanto et. Depende do que vier na próxima temporada, cara. Depende. Eu posso dizer que eu já escolhi coisa pra próxima temporada, porque vai sair de coração aí meu Sinfogia, sem que deixou Sinfogia, quarta temporada, coração. Mas é isso, então, vamos terminar essa playlist com Shinzo Sasageyo do Linked Horizon, a abertura da segunda temporada do Shingeki no Kyojin. Valeu, galera, muito obrigado, falou e tchau. E escutem aí. ことを覚えちゃいないが忘れられない怒りがある Thank you.